Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre, todo Jovem Nerd, e se eu cair a pedra, eu quero que a minha casa seja o Ground Zero. Aqui é Burrand e eu tô sempre preparado pra isso. Seja isso que for. Salve, galera. Cardoso aqui. Hoje vamos nos divertir aprendendo como vamos todos morrer horrivelmente. Aqui é o Atila e eu falo do meu bunker, porque eu acredito que o que vai vir é a grande epidemia. Aqui é o Caio Gomes, e quem quiser um bom prólogo para esse Nerdcast pode ouvir o 144. Aqui é o Rafael e com certeza o universo está tentando me matar. Aqui é o Azaghal e eu não vejo a hora. Claro. Muito bem, nerds! Estamos aqui com nossos vicentes e especialistas no absurdo para falar de meteoros, meteoritos russos, de falar de extinção humana, o que nos espera no futuro, de quantas maneiras horríveis nós podemos todos morrer. Então vamos aproveitar o assunto de 500 quilotons e vamos para os meios. Canelada! Canelada! Mas agora vamos para mais uma semana de mês e caneladas no Nerdcast. Vamos. Lembrando, Zagão, um recado da nossa Icatu Seguros, divulgando o seu game, vivendo e aprendendo o seu Adventure Game Point and Click. Esse olha sim aí. É point and click, ninguém pode refutar. Um clássico. Totalmente criado aqui no Brasil, onde você é o cara que você ganha um celular que pode viajar para o futuro, para o passado, e você joga e aprende. Você tem uma pequena criança, um filho, uma filha aprendendo a mexer no computador, gosta de joguinhos, esse é um ótimo jogo pra jogar, porque ele tem aquele senso de educação, Azaghal. Olha ele só. Ele educa você a proteger o seu futuro. É um jogo responsável. Um jogo responsável. As coisas que você faz hoje, você vai viajar no tempo e ver qual é o que acontece no futuro e tal, não sei o quê. Muito legal. Todo mês tem uma fase nova. Então agora, em março, vai abrir uma nova fase do game. E se você já jogou, você tem o seu login via Facebook lá, não se preocupe que você continua do ponto onde você parou. Muito legal. Tem cenas desse jogo lá no Nerd Player. Tem um link vivendo e aprendendo.com.br aqui no post. Fala pra você conhecer. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o penúltimo Nerdcast, né, sobre ordens medievais, você pode pular para 19 minutos e если вы можете. Muito bem, Zaga, muitos nerds, muitos nerds mandando uma canelada tocando, dizendo que demolei não são maçons mirins, e quem é demolei não necessariamente é maçom, apesar de muitos demoleis virarem maçons. É, eu falei isso também. Não foi só tocando. É, mas eu acreditava nisso. Mas teve um cara na Campus Party que veio falar pra mim. Ele era demolei. Que tinha documentos demolês. Olha aí, cara. Provas que o Walt Disney foi demolei. Olha. E tal. Então é isso aí. Demolês são maçons de mirins que não necessariamente são maçons. São maçons. Exatamente. Encontros Sky Nerd. Sim, temos um encontro no Rio de Janeiro, um encontro em João Pessoa, na Paraíba, e aquele encontro que sai, não sai, e acabou saindo em Dublin. Olha aí! Na Irlanda. Caraca, finalmente a galera de Dublin se encontrou, muito maneiro. Olha aí a galera. Legal, legal, legal, legal, muito bom. Cozinha dos Nerds, mandaram brigadeiro de pimenta, o Eduardo Philip, arroz de São Arnaldo, Pedro Costa mandou, e a provoleta, feita por Roberto Riba Júnior. Provoleta, a do Tucano que ele faz, cara, é espetacular. Jack. Jack. Porra, espetacular, cara. O Jack pediu pra avisar que a segunda temporada da maravilhosa cozinha de Jack, certo, volta nessa sexta-feira. Ah, hoje? Hoje? Exatamente. Olha só. Que estava naquele mid-season. É, o mid-season que era Drinks e tapas. Drinks e tapas, exato. E mas agora... eles estão voltando agora. Olha que beleza. Estão voltando e hoje, o prato de hoje, ele pediu pra avisar que é um Old 36er. Como é que é? O velho 36... Ah, 36er, ok. Isso. O que é o velho 36? Você lembra daquele filme do John Candy, que ele vai num restaurante e come um filé de 96 onças? Lembra? Qual filme? Não lembro. Ah, é um desses filmes de férias malucas. Sei. Então, ele fez uma versão de 36 onças ao invés de 90 e pouco. Caraca, excelente. Então ele fez um T-bone de 1 quilo, maluco. Nossa, que beleza. O T-bone é um dos meus pratos preferidos. Putz, e eu não estava lá. Que beleza, cara. Fica mágoa. Ah, não, cara, que... Ai, tô ferrado, eu tô entrando. O T-Bone, né? É uma carne difícil de fazer. Difícil, né? Então, quero ver a segunda temporada de Cozinha de Jack voltando longe, não perca! Azaghal, vários nerds no cacete de agulha. Olha aí, muito bom, hein? Isso é maneiro, a galera continua ajudando a salvar vidas. É, muito bom, cara, muito bom. Então temos o Matheus Rubik, Rogério Mício, Felipe Assunção, Silas e Renata e Pedro Pérez. Todos mandaram seus posts na Sky Nerd mostrando que fizeram doação para ajudar as outras pessoas. Faça também, seja um cacete de agulha, seja lá o que isso significa. Exatamente, tem gente que não sabe, tem uma categoria na Sky Nerd chamada cacete de agulha. Exato. E é essa categoria que você posta, você doando sangue, muito bom, muito obrigado, galera. Artes dos fãs, Nerdcast 282, tinha que ser o Chaves por Thales Gabriel. Temos também Senhor Caio, Jornal no Cachorro Quente por Anderson Azevedo. Excelente. Como o Jovem Nerd vê um camarão por Lucas Roberto. Ok, isso é genética de comida, lá atrás. Separados por um Azaghal, por Elvis Diego. Uhum. É uma foto, não é uma arte, mas tudo bem. Uhum. Notícia Velha e Baby Tarrasque, por Victor Cardoso. Excelente. The Nerds, por Carlos Henrique. Excelente. E o Segredo de Rufus e Carlos Voltoro Bárbaro, por Yuri Perkovski. Além disso, temos mais Nerdman e o Garoto Rodízio, por Henrique Borba. Nerdcast 48, Comic Sans Snow, por Rodrigo Guedes. Azaghal Hangover, pelo Caio Murilo. Especial RPG ainda, conseguindo arte, Vanderlei Ramalho, obrigado. Marca Página Zumbi, aí é o nosso querido Thiago Rolce, que ele recorta. Eu acho que a habilidade dele é mais recortar do que o desenho é maneiro, mas recortar é impressionante. O recorte é impressionante, né, cara? Ele mandou aqui, ó, Devoradores de Livro, Não Vou Embora Sem a Uni, Hambúrguer de Cérebro, muito bom, cara. Muito maneiro. Fala. Gaveta e a Pinta do De Niro em Taxi Driver pelo Lee Souls. Who Watches the Azaghal of Thrones e a marca registrada por Alexandre Távora. O Sonho de Expor, por Jânio Garcia. Esse tá muito bom, cara. Excelente, cara. Eduardo, não clica aí, não veja. Ah, melhor não. Melhor não, que você vai ficar bolado. Nerd Father, parte 1 e parte 2, por Luiz Sandoval, ficou muito foda. E Dave Simpson, por Matheus Farias. Muito bom, muito obrigado pelas artes dos nerds. Os contos dos canais continuam sendo catalogados pelo Weber Dantas, pode olhar lá a nova atualização. E vários contos aqui, como a continuação do T-Zombie, dia 25/12/12, pelo Rodrigo Semente, olha que bonito. Temos o conto 27. 27. Por Daniel Rossi. Ó, Daniel Rossi tá on fire. Temos o Espírito das Armas, por Vinícius Mateus. Muito e bom. Um Anônimo, por Eric Duckon, entre outros. Muito bom. Vídeos sobre o Código Templário, Cruzada Sigilosa, Introdução Animada, Nerdcast 349. E lembrando, Azaghal, que o Papa tá saindo, né? Tá deixando o chapéu. Sim. E ele, cara, coincidentemente ou não, ele apontou um cavaleiro hospitalário para ser o presidente do Banco do Vaticano. Cara da Ordem de Malta. Hoje em dia é cavaleiro, não é mais cavaleiro. Ué, mas o cara... É mais um cavalheiro... Um hospitalário, mano. Não quer dizer nada, não quer dizer nada. Eu fico... Nessa situação toda do papo, eu fiquei pensando, sabe o quê? No editor do Dom Brown. Ah, sim. Porque o cara deve estar enlouquecido, deve estar ligando pro Dom Brown que nem o louco. Escreve o livro, filha da puta! Bota papa, bota pedofilia, bota mordomo, mete tudo nessa merda. Lança o livro de qualquer maneira, porra. Porque o cara deve estar louco, né, meu irmão? Deve estar maluco. Porra, você tem 2 semanas pra me entregar o livro. Exatamente. Judá Figueiredo. Toca a Lady Gaga aí, Léo. Por quê, Ju? Vai, tem aquela música Judá, Judá. Claro. A portuguesa gosta de Lady Gaga. 20 anos, estudante de direito, Belém, Pará. Uma das únicas capitais que ainda não aconteceu um encontro Sky Nerd. Olha aí, Belém, Belém, Belém. Belém, Belém, Belém. Belém, Belém, Belém. O cara ia falar Belém do Pará e andou na curva. Shalom, nerds. Olha aí, Judá. Ah, judeu. Tudo beleza? Parabéns pelo excelente programa. Estava com saudades de um Nerdcast sobre história. Estou enviando este e-mail para trazer informações sobre o assunto referente a alguma relíquia que poderia ter sido encontrada no subsolo do segundo templo de Salomão pelos Cavaleiros Templários. Olha aí! Muitos rabinos ortodoxos acreditam que a Arca da Aliança foi escondida em uma câmara secreta na fundação do Templo de Salomão. Certo. Abaixo da mesquita de Al-Aqsa. Eu acho maneiro esse nome. É, maneiríssimo. Não é? Al-Aqsa. Al-Aqsa. Que não existia na época. Certo. local que os judeus chamam de o Monte do Templo. Certo. Na época da invasão babilônica e destruição do primeiro templo, cerca de 605... Na verdade, ele escreveu circa. Cerca de 605 e 562 a.C., foi descoberto... Ponto. Ficou confuso. Ponto, certo? Não. Datas, circa datas, ponto. Foi descoberto no século XIX um labirinto de túneis com centenas de metros nas fundações do templo. Um desses túneis, conhecido como Portal de Warren, aí o nome já não é tão maneiro quanto Al-Aqsa, tangencia o sul de onde alguns estudiosos acreditam ter ficado no templo o Santo dos Santos, local onde apenas o sacerdote poderia entrar e onde era guardada a Arca da Aliança. Olha. Logo, podemos pensar que a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, em suas escavações, teria encontrado a Arca. Olha, será que encontrar a Arca da Aliança é uma coisa maneira? Mas sabe o que acontece? O mundo é muito mundano. O quê? É o que nada de legal acontece. Ah, então você queria uma coisa assim bombástica. Eu queria uma Arca da Aliança que fosse usada, né? O quê? Que abrisse e todo que mundo. Que sugasse os malignos, né? A gente vive num mundo que perdeu o encanto. Não tem mais magia, cara. Ele continua dizendo que o Portal de Warren foi selado em 1981 em consideração às sensibilidades muçulmanas. Uhum. Então, até o momento, não sabemos se a arca ainda está lá ou se foi a relíquia encontrada pelos Cavaleiros Templários. Eu sinto falta dessa coisa no mundo. Você quer... Eu queria algo a mais. Você quer algo a mais. Então, você ficou um pouco esperançoso quando você recebeu a mensagem que caiu um meteoro na rua, tá ligado? Eu sempre fico esperançoso. Sempre fico, mas nunca adianta nada. Herbert Fernandes, 16 anos, estudante, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Caros nerds, sou um membro da Ordem Demolei, olha aí. Agora a gente vai ter a parada. E ele tem 16 anos, olha aí. Então você, vamos ver o que ele diz. Fico um pouco ofendido quando vocês falam que Demolei avançou o Júnior, olha aí. Olha aí. Não é bem assim, vou explicar. A Ordem Demolei é apenas patrocinada pelos maçons. Ah, meu filho. Ou seja, nós usamos o mesmo templo que eles, uh-huh, ou loja, né? Não sei se é a mesma coisa. E não podemos iniciar uma reunião sem um tio maçom, ou chamamos assim. Uh-huh. Então, eu tô rindo não dele, tô rindo da cara do Azaghal. Cara, eu tô ouvindo aqui a explicação. A maioria dos demolês entram sim para a maçonaria, mas não necessariamente ele tem que entrar. É, entra se o mesmo quiser. Para isso, tem de ser convidado por um maçom, fazer um teste igual à escola de Pitágoras. Aí é que entra o Lauto, o filho de maçom que foi batizado na maçonaria. Esse sim, maçom júnior. Não precisa fazer teste algum. É completar a idade requerida e dizer, eu quero entrar nessa bodega. E ele entra onde quiser. Escudeiros da Tábua Redonda, Ordem Demolê, cavalaria ou maçonaria? É claro que precisa ter certa idade para tal. Então deixa eu ver se eu entendi. Os demolês são os estagiários. Os demolês, eles são tipo inquilinos dos maçons. Eles, né, são protegidos. Eles podem brincar no play, mas tem que ter um tio maçom. Tem que ter um tio, exatamente. Eles tipo moram no prédio dos maçons, é isso? Exato, eles brincam no play. Não são filhos do maçom. Não. Pra mim, cara, desculpa, eu sei que você fica ofendido e tal, mas continua sendo maçom júnior, cara. Quase isso, quase. Tá bom, só os demolês que viram maçons que são maçons júnior. Os que não viram são só sobrinhos maçons. Sobrinhos. São sobrinhos, é tipo sobrinhos do Pato Donald. Exatamente. Tá bom. Então demolês são sobrinhos dos maçons. Exatamente. Luiz Felipe. Felipe. Luiz Felipe é um nome que tem tantas variáveis. Esse é Felipe. Né? É. É Felipe, Felipe, Felipe. Olha com só, dois L's. Rapaz, o nome certo é Felipe. Exato. Ok? Sem PH, sem dois L, sem dois P. Por favor, vamos evitar o seu filho soletrar o nome. Luiz Felipe. Felipe. Barão. Lê-se Barão. Ok. Tá vendo como. Coitado, Luiz. Ele tem que soletrar o Felipe. Ele só fala Luiz. Qual é o seu nome? Luiz. Fala com Luiz. Z. Com Z. Luiz com Z. Luiz com Z. Felipe com Is. Barão. Barão, mas se lê Barão. Se lê Barão. Eu sei como é. Bem-vindo ao meu Você mundo. Você sabe como é, exato. 25 anos, economista e aspirante a diplomata. Oh. Manaus, Amazonas. Terra quente, né? Ei, seus malucos. Canelada gigante do Jovem Nerd. Olha só. Acaba. Construção cuboide reverenciada pelos muçulmanos, onde se encontra a Al-Jar al-Assad. Ih, não sei ler isso. Ajar El Aswad. Ah. Ajar El Aswad. É um nome maneiro. Pedra escura que se acredita ter sido recebida por Abraão pelas mãos do anjo Gabriel não se encontra em Jerusalém. Eu não falei dessa pedra? Acab se localiza em Meca, Arábia Saudita, e é o centro de peregrinação que todo muçulmano deve fazer ao menos uma vez na vida. Além disso, é para onde eles voltam-se durante suas preces diárias, sendo o lugar mais sagrado do Islã. Então, mas esse é o lugar que o Maomé subiu aos céus, acendeu, é isso que eu queria saber. Eu acho que é. Eu acho que é. Meca. Eu acho legal essa parada. Eu também acho. Eu acho uma parada mística maneira. A peregrinação? Não! O fato de você ter que rezar virado pra pedra. Então, eu cada lugar do mundo você tá virado pra um lugar diferente. Eu acho maneiro. Acho que com o Google Earth isso ajuda pra caralho, inclusive, né? O Google Maps. Com a bússola também, né, caralho? Não, mas ela não é um cinto magnético. Não, mas você sabe pra onde é que você tem que olhar, caraca. Ah, sei lá, um dia eu tô em um lugar. Hoje você abre o iPhone, peraí, onde tá a Meca? Beleza. É verdade. Vou rezar pra esse lado. Tem um aplicativo que aponta a Meca. Caraca, Meca! Caraca, eu vou procurar esse aplicativo. Caraca, mas acho legal essa parada de ter que rezar pra parada. É maneiro. Não, eu acho maneiro também, sério. E ele continua aqui. É durante a peregrinação que os muçulmanos dão as tradicionais 7 voltas ao redor da Kaab. Fato citado pelo Jovem Nerd como sendo realizado no Domo da Rocha. Eu não disse que a peregrinação no Domo da Rocha. Hoje, Mesquita de Omar, em Jerusalém. Não sou muçulmano, diz nosso amigo que tem que soletrar o nome. Mas achei importante corrigir esse pequeno equívoco. Muito bom, muito bom. Muito bom. Leandro Alhadas, 20 anos, rodoviário e vestibulando. São João de Meriti, Rio de Janeiro. Olha aí, São João de Meriti. Olha, minha puta, São João, grande Rio. Olá, Nerd. Sempre quis saber qual era o famoso motel do Azaghal. O motel onde o Azaghal trabalhava. Quando foi minha surpresa ao falarem dele no último Nerdcast? O White House fica no itinerário da linha de ônibus em que eu trabalho. E havia passado por ele minutos antes de ouvi-lo ser citado no programa. No domingo, minha noiva veio com a ideia de irmos ao motel. Olha aí. Olha aí, seu Alessandro, hein? Estávamos no shopping que tem ali em São João de Meriti. Puta, quantos lanches eu não fiz no shopping. Não tive dúvidas. Não farei review do motel, mas ele é honesto. Usamos a suíte Clinton. É, isso não é da minha época. Não tinha, né? Ninguém tinha pensado nessa ideia genial. Ninguém. Eu, quando trabalhava lá, queria fazer suítes temáticas. Ninguém deixou. Suíte só. Eu queria fazer uma suíte que seria ousada pra caralho. É. Queria fazer uma suíte toda espelhada. Toda. O chão, parede, tudo. O chão. O chão. Ia ser uma loucura. Meu Deus do céu. Eu queria, mas não me deixaram. Eu era um cara à frente do meu tempo. Bom, enfim, na saída, minha cabeça explodiu. A moça da recepção, enquanto fazia o check-out, me perguntou: desculpa perguntar, mas essa sua camisa é alguma coisa especial? Era a camisa Nerd Power da Nerd Store. Olha aí. Expliquei que era de um site da internet. E aí ela respondeu: porque eu juro que você já deve ser o terceiro rapaz que eu vejo com essa camisa. Caraca. Só nesse fim de semana. Caraca, uma manada de nerd que não conheceu o White House. Então é isso, Nerd. Repense os seus próximos jabás gratuitos. Acho que os novos donos do White House agradecem. Caraca. Caraca, não acreditava. Excelente. Agora, esses três aí podiam ter combinado, se juntado e iam todos juntos pra suíte festa. Que essa foi a suíte que eu projetei. E essa no site tá igual à época que eu projetei. E o nome é suíte festa? Hoje ela chama suíte White House. Ah, então tá bom. Tá aqui no site, suíte White House. Mas ela tá igual ainda como você projetou? Igual. Aqui igual. As fotos dá pra ver. A cama, disco voador que eu fiz. Aí, a cama, ela esboçou a minha ideia. Ela tem piscina, ó. Eu vou fazer, já que eu tô fazendo jabá, ó. Ela tem hidromassagem, tem piscina térmica. Piscina térmica, se não desligaram a bomba, tem piscina térmica. Sauna seca. E a vapor. Olha aí. Tem aquele pole dance, na época que nem se falava em pole dance. Olha, cara. O Azaghal. Aí, máquina de fumaça, discoteca com luz, sofá, frigobar, televisão, essas coisas todas. Olha aí. Além disso, no quarto, a cama de casal é uma cama redonda gigante, fora dos padrões. E ela, o teto dela tem um leve esboço do que seria essa suíte do espelhada que eu sempre quis fazer. Ah, tem cadeira erótica também, hein? Ah, olha aí. É, quando, cara, o Azaghal me mostrou. Mostrou lá, eu tava visitando o local, ele foi me mostrar o projeto dele com orgulho, né? As moças ainda estavam limpando e os espelhos estavam embaçados. Que nojo! E os galvanetes escorregou 2 vezes no chão. Não, que não! Que não. Então vamos começar logo antes falando do recente episódio que aconteceu lá a mil... Como o Cardoso disse, já estou falando que é a leste de Moscou. 1.500 quilômetros de Moscou. 1.500 quilômetros, é longe pra caramba. É longe pra cacete. Pô, cara, pra quem mora na Rússia, 1.500 quilômetros deve ser ali na esquina, cara. Pô, é longe pra caramba, cara. É como aconteceu uma coisa no Acre e dizerem que foi no Brasil. Eu mandei um SMS no meio da madrugada pro Azaghal, falei assim, caiu um meteoro na Rússia. E a resposta foi, what? E foi basicamente isso que aconteceu nas primeiras horas. Todo mundo, o quê? O quê? Meu susto é quando ele falou que caiu. Mas aí eu depois vi a notícia e vi que ele não caiu ele na não Rússia. Caiu, então vamos. Ele viu que tava chegando na Rússia e explodiu. Exato. Que ia ser uma merda se ele caísse, ele ia se fuder pra caralho. O melhor foi todo mundo mantendo a pose. Nossa, que tragédia. Que coisa séria. Vamos observar. Enquanto no fundo, todo mundo que conhecia falando, nossa, que coisa fantástica, mostra, cadê o vídeo? Tem que ser na Rússia, né? Nem que se fosse na Coreia do Norte agora, ia estar um climão maneiro, né? Não, mas então, o que acontece? Hoje em dia, pelo menos as pessoas têm um pouco de discernimento, existe a internet, existe muito conhecimento difundido e tal, pra você não tomar uma atitude drástica. Fora da Coreia, né? Você viu um dos vídeos do meteoro? Tipo, o cara, é um bombardeio! Eu vi o que eu tô falando. Mas seria possível, se fosse há 30 anos atrás, os caras já estavam apertando tudo que é botão de retaliação. Sabe que isso quase aconteceu, né? Mais de uma vez. É, mais de uma vez. Teve falha de radar e tal, que o radar tava cruzando, tem um míssil vindo, vamos retaliar. Putz, era falha do radar. Então, não teve a história de um cara que salvou o mundo, que todo mundo diz que esse cara que recebeu a ordem de atirar os mísseis e ele não atirou, vamos verificar melhor pra ver se não é falha. E era falha e o cara se fudeu porque obedeceu a ordem. Foi um russo. Foi um russo que fez isso. Esse tipo de história aconteceu mais de uma vez, porque na verdade, qual o problema dessa parada? Se for realmente um ataque e você demorar muito pra responder, você perdeu a chance de responder. Exato, porque o ataque vai vir no alvo certo, né? Então o cara tá sempre naquela de assim, se for um ataque eu tenho que responder agora, mas e se não for um ataque e eu responder a nada? É foda. Aí eu fiz um ataque, né? Exatamente. Se não é um ataque, você começou a guerra nesse momento. Esse é o medo dos caras. Por isso que precisam ser de supercomputadores que jogam o jogo da velha. Se fosse esse 30 anos atrás, eu acho que não daria tanta merda por dois motivos. Primeiro, era um só. Um só não é um ataque. Uhum. Segundo, era numa região no cu da Sibéria que não estrategicamente zero. E os russos não teriam detectado lançamento nenhum. Certo. E também não detectariam nenhuma radiação. Eu acho que não teria dado merda por ser onde foi. Apesar que a gente não sabe se nessa cidade, no meio do nada, se ela é militarmente importante na época da Guerra Fria. Porque esses dados não são abertos pra gente, né? Porra, se fosse tivesse um silo qualquer lá, fudeu, tem muita azar, cara. Se o silo tivesse alguma coisa ali embaixo, com certeza o dedinho nervoso pra retaliar tinha ficado bem mais nervoso. Não, e se isso fosse na crise dos mísseis, com certeza podia ser que cidade fosse. Não tinha. Pô, mas aí também caiu um cometa gigante na crise dos mísseis, é sacanagem, né, cara? Puta, muito azar, né, cara? Nos anos 80 seria mais próximo de hoje, seria assim, mais tranquilo. Os russos já tinham radar suficiente pra identificar se aquela porra aí não era um míssil e tudo mais. Mas antes disso, seria tenso com época. Vamos às classificações, né? Agora os jornais falaram pra caramba de tudo quanto é jeito, falaram sobre o assunto, explicaram o que é um asteroide e tal. Vamos aproveitar o embalo. Existem classificações para o mesmo tipo de objeto. Porque tem meteoro, meteorito. Então, exato. Meteoroide. Cometa. Meteoroide, Aerolito também. Aerolito, exatamente. Antes do objeto cair na Terra, quando ele estava vagando pelo espaço, ele era um asteroide, certo? É. Entrou na atmosfera, virou um meteoro, é isso? Não, ele poderia ser um asteroide ou um meteoroide. Se ele fosse pequenininho, uma pedra vagabunda, era um meteoroide. Uhum. Se tivesse um tamanho decente, já era um asteroide. E quando é que ele vira um meteoro? Meteoro é o nome que você dá pra aquela trilha de luz que ele deixa no céu, a estrela cadente. Ah, é a estrela cadente. É o efeito atmosférico, é o meteoro. Certo. O brilho dele. E ele caiu no chão, o que resta dele que caiu no chão é o meteorito. É. Muda de nome porque não é essencialmente a pedra, é um que restou da pedra, não é isso? A meu ver, não sei. Científico. A mesma coisa tem vários nomes porque ela não é associada à mesma coisa até pouco tempo atrás, né? É que nem água, gelo e neve, é tudo a mesma coisa. Pois é. Tudo nome. Então, mas olha só, todo mundo chamou de meteorito da Rússia, mas depois a galera falou que ele não chegou a cair no chão porque ele se desintegrou totalmente antes de cair no chão. Explodiu. Mas alguns pedaços caem, alguns pedaços caíram. Ele achou uns pedaços no fundo de um lago lá em Chekhov. não naquele sei lugar. Que, outra cidade. É. Naquele lugar. Então, coisa. Tem uma foto do cara no, com o lá congelado, com um buraco, e dizendo que lá era um dos pedaços que eu quero lá. Isso foi confirmado que era realmente um dos pedaços dele ou não? Do que eu li, parece que foi sim, mas o pai ainda tá no fundo do lago. Eu ainda não tinha recuperado. Tá frio pra caralho. Provavelmente. Porque assim, todo mundo viu aqueles vídeos com aquela explosão, aquele boom. Sabe uma coisa que me impressionou pra caralho? O quê? A quantidade de gente que dirige filmando na Rússia, cara. Porra, pois é, né? Mas, eu já li a respeito disso. Sabe qual o motivo? O nego diz que tem muita fraude de seguro lá. E aí os caras botam as câmeras direto pra escapar da fraude de seguro. Foi isso que você viu também? Olha só. O que tem de vídeo de gente se jogando no carro da rua, assim, pedestre, fica esperando passar uma BMW ou coisa assim, se joga na frente do carro. Ou freia e vem de ré só pra tirar uma grana dos você caras. Você tá de sacanagem. São divertidíssimos esses vídeos. Se você não tem como provar que o cara fez merda, a prova dele conta a sua, o carro tá amassado. A polícia vai te esfolar mais ainda. Inclusive, eu já ouvi falar que essas câmeras, elas têm uma gravação em loop, que vai deletando o que tá mais antigo pra ir renovando a memória. Tem sim. E aí, você pode gravar sempre, né? Quando acaba o cartão, ele continua sobrescrevendo. E aí, quando você tem um acidente, qualquer coisa, você pega lá e já tá gravado. Né? Não, e por causa disso, você tem vídeos fantásticos de nego correndo atrás de carro sem freio. É fantástico os vídeos de carros na Rússia. Mas sabe o que é mais impressionante essa quantidade de russos que filmam enquanto estão dirigindo e que captaram a queda do meteoro? Eles não falam nada, cara. É, né, os caras estão ouvindo o rádio e o negócio no céu e beleza, maluco. Porra, tomara que essa merda não tenha engarrafamento, sabe? Cara, você já viu os acidentes? O carro bate, o cara sai andando de dentro do carro. Porra, é inacreditável. Bate caminhão, o maluco sai pela janela, cara. Sai pirueta, para em pé, o filho da puta. Caralho. Bate o tênis e sai andando. Puta que pariu, cara. Os caras estão acostumados com um mundo de merda, né? Fora que você já viu como eles dirigem, o cara tem que estar o tempo inteiro olhando pros lados. Ele não pode olhar pra cima, não. A gente viu aquele rastro, né? De repente a gente vê aquela luz fortíssima que era o meteoro explodindo, se fragmentando no ar. E depois vem aquele mega barulho que dispara todos os alarmes de carro e tal. A onda de choque, igual. É, a onda de choque quebra os vidros, né? Mais de 1000 pessoas feridas com a onda de choque e tal. Caiu o muro de uma fábrica, não caiu? Teve um estrago desse. Arrancou o teto de uma fábrica. O teto da fábrica. Inclusive, no início estavam dizendo que era lá que tinha caído o meteoro. Eu falei, cara, impossível. Tinha avassalado a fábrica se tivesse caído lá. Exato. Certo, só o teto, assim, cara. Eu falei, pô, o cara é pouco prejuízo. É certo que o prédio é russo, mas, pô, menos. Mas aí é o seguinte, aquele barulho que a gente escuta não é o barulho do impacto do chão. Não. É o barulho dele se desfazendo. Eu ouvi gente dizendo que é o barulho dele se fragmentando e também do Sonic Boom, uma parada atingindo a do... É, eu queria entender exatamente o que foi que aconteceu. Ele tava no espaço, cometando, e aí ele caiu. Tinha 12 metros, né, isso, de diâmetro, que eles calcularam. Imagina uma pedra de 17 metros, do tamanho do ônibus. Isso. Ela tá andando a uns 18 km por segundo. Uhum. Aí, de repente, ela chega na borda de um buraco. Uhum. E ela começa a cair em direção a esse buraco, que é o poço gravitacional da Terra. Sim. Ela começa a cair, acelerando, e ela tá no vácuo. 18 km por segundo é muito rápido. De repente, essa pedra de 17 metros, ela bate numa parede de concreto. Exato. Que é a atmosfera. Exatamente. Porque ela tá tão rápida que o ar não tem como sair da frente, não tem tempo. Então ela pressiona o ar. Aí ela começa a empurrar uma camada de ar. Quem já teve... Se bem que aqui só tem nerd, né? As pessoas que andam de bicicleta sabem que quando você usa a bomba manual de bicicleta, ela fica quente. Sim. E quando você aumenta a pressão, a temperatura aumenta. Sim. Aí você imagina isso numa pedra de 10 mil toneladas a 18 km por segundo. Então, não é atrito que esquenta o meteoro. É a pressão do ar sendo comprimido na frente e esse calor começa a envolver a pedra, formando um casulo de plasma. Aí ela começa a esquentar. E dentro dela tem buraquinhos com água, monóxido de carbono, essas coisas. Imagina um monte de pequenas panelas de pressão sendo esquentadas a uma temperatura descaralhíssima. Exatamente. Ele chega vai... uma hora que essa pressão de dentro, junto com a pressão de fora, ultrapassa o limite estrutural da pedra e ela explode. E aí você tem aquela batata explodindo pra tudo quanto é lado. Aí você tem o som dessa explosão, os 500 quilotons dessa explosão, porque a energia cinética dela vai nisso também, e os pedaços maiores também começam a voar pra tudo quanto é lado. E aí você tem, além do Sonic Boom da pedra principal, o Sonic Boom dos fragmentos. Por isso que você escuta várias pequenas explosões tem além. Tem vários, exato. É, caraca, depois essa foi uma explicação muito impressionante. Foi perfeita, cara. Acabou, né? Tu escreveu essa porra. Não, pera aí, uma pergunta só pra deixar a explicação mais legal. O que aconteceria se ela tivesse entrado meio grau mais inclinada pra baixo? Olha, se Hiroshima incomoda muita gente, 35 Hiroshimas incomodam muito mais. Dependendo do grau da inclinação, ela teria atingido o solo? Seria isso? Ah, a explosão seria no chão. Porque o que acontece? Não, mas... imagina a atmosfera é uma camada de bolo, muito fina, mas imagina que é a cobertura do bolo. Uhum, eu nunca como. Se você desliza o dedo em cima da cobertura, você fica com o dedo cheio de glacê, né? Sim. Agora, se você enfia o dedo, você chega no bolo só com um pouquinho de glacê. Olha só, aí, cara, o cartão é demais, cara. Vamos desconectar os outros, cara. É isso mesmo, cara. Mas eu diria que ela explodir na atmosfera ainda é pior do que ela atingir o chão. Uma pedra desse tamanho. Peraí, não. Eu quero fazer uma pergunta estética. Se ela tivesse atingido o chão, ia fazer cratera. O equivalente a uma bomba nuclear. Então, de 500 quilotons. Eu acho que é um pouco pior. É melhor porque não tem radiação, mas... Sim, mas é melhor, eu digo, ela ter estourado antes de tocar no chão. Muito. Talvez se ela tivesse estourado a 2 metros do chão, fosse pior. Né? Aí ela tinha feito o que aconteceu na floresta da Sibéria há uns anos atrás. Na verdade, ela era bem menor do que o asteroide de Tunguska. Bem menor. Então não teria sido tão grave assim. Mas o asteroide da Sibéria lá do início do século 20, ele também não bateu no chão, né? Também não bateu no chão. Só estourou no ar e fez aquela bagunça toda. E segundo os documentos secretos do Kremlin, eles julgavam que tinha sido uma arma que tinha soltado lá, que não é do espaço porra nenhuma. Aham, claro. A arma do Tesla, do raio da morte do Tesla. O Stalin mandou investigar como se a arma fosse. Claro. Tem evidências de que foi realmente um fragmento cometário e tal, que explodiu na atmosfera. Eu digo que é pior explodindo na atmosfera, porque se cai no chão, tudo bem, fode o pessoal que tá em volta do ponto que caiu. Mas ia fazer uma fumaça, uma nuvem, um cogumelo? Ia fazer um cogumelo, mas ia, como eu disse, ia fazer um cogumelo. Se fizesse o cogumelo, o nego ia apertar o botão. Não, o nego ia relaxar o botão. Ai, não, cara. Tá no manual, cara. Tem um desenho do cogumelo e o botão do lado. Hoje em dia a gente não consegue entender que qualquer explosão grande faz cogumelo. Exato. É verdade. Eu sempre imaginei, se ele cai, por exemplo, na Fossa das Marianas, ele vai cair no lugar mais fundo e só estoura na água, fundo o suficiente pra ele pegar só água no caminho, sabe? Tá todo mundo bem, todo mundo escapa, né? Cara, mesmo assim ele vai fazer uma tsunamizinha com... Faz uma tsunami considerável. Tem evaporação de água absurda ali também. Se a água aquece a mais de 50 graus, ela perde todo o gás carbônico que tá dissolvido nela, que é uma quantidade absurda. Esse gás carbônico, se vai pro ar, asfixia qualquer coisa no caminho. Caraca, o negócio cai lá no oceano, tem o tsunami, e se não bastar isso, depois de umas horas vai vir uma bolha de gás carbônico que vai matar qualquer coisa viva no ar. Caraca, maluco. Mas esse cometa que é na Rússia, ele já tem nome, não? É, não deram nome, né? Vamos chamar de Rasputin. Meteoro da Rússia. Vamos chamar de Rasputin. Meteoro Rasputin, se ele caísse no mar, ele faria um estrago maneiro ou não? Não seria nada que ia afetar a escala global de maneira perceptível. Ia matar uns 3 golfinhos e só. Depende na frente da onde, né? Se ele cair no meio do mar, provavelmente não. Agora, se ele cair perto de uma praia, alguma coisa assim, de repente ele fazer um estrago. Provavelmente daria um tsunamizinho. Caraca, maluco, se você estivesse na praia e cai um cometa, imagina você estar sentado na praia tomando um pinha colada, qualquer merda assim, e explode um... Cara, isso é muito maneiro. É um espetáculo que vale o preço da entrada. Da entrada não, da saída, né? Você acha que os bichos que estavam filmando isso no carro não estavam com a vodka na mão? Eles são russos, a vodka na mão faz parte do dia a dia. Tem uma filmagem que o cara, ele vê caindo e tal, não sei o que, aí ele vira a curva e entra, abre uma cancela, né? Bom dia, vou trabalhar. Caralho, é muito bizarro. Foda, né? Tava indo pra fábrica de arma, todo dia ele vê uma coisa estranha. Falar de um cara muito, muito importante para o futuro da humanidade, pouco conhecido, um geólogo americano já falecido chamado Gene Shoemaker. de fazedor de sapatos mesmo. Ok. Tem coisas que a gente toma como conhecimento natural, né? Por exemplo, você olha na escola a costa da América do Sul e pra costa da África, você fala assim, ih, isso encaixa, professor. Ele é verdade, ele te ensina sobre a deriva continental. Só que você sabia que, por exemplo, antes da Segunda Guerra Mundial, não existia prova científica que existia deriva continental? A gente só começou a saber disso quando começou a mapear o fundo do Oceano Pacífico na Segunda Guerra. Então, os geólogos de antigamente, você falava nesse negócio que os continentes se encaixavam, eles, ha, ha, ha, é só uma grande coincidência da natureza. E não era, né? E é um absurdo. E isso acontecia também com as crateras de impacto. As pessoas, antigamente, os geólogos, simplesmente não existia o conhecimento, não existia o estudo de a Terra é atingida por grandes objetos que podem extinguir toda a vida ou 90% da vida na Terra. Muitos geólogos acreditavam que isso era coisas do passado, do início da formação do sistema solar. Olhava para a Lua, quantas crateras. Ah, mas isso aconteceu no início do sistema solar, quando tudo era detritos para todos os lados e tal. Sabia-se sim que caíam meteoritos, volta e meia resgatavam um pedaço de pedra, de metal, de ferro na Groenlândia, até no Brasil já acharam, em várias partes do mundo. Sabia-se que caía, mas só pequenos pedacinhos e tal. Um cometa gigante, um asteroide gigante, é impossível, não. E esse cara, Gene Shoemaker, ele tinha vontade de ir pra Lua. E ele, porra, ele olhava pras crateras e o cara começou a estudar cratera, cratera, cratera. E ele olhava pra Lua e falava assim, eu tenho que ser o maior geólogo de crateras, porque aí, cara, quando um homem for à Lua, isso antes, né, do programa espacial, eu quero ser o cara que vai, eu quero ser, eles vão botar um geólogo lá, com certeza, eu quero ser esse geólogo. E ele começou esse estudo de crateras e tal, ele acabou indo trabalhar na NASA como um dos geólogos chefes lá, não pôde ir pra Lua porque o cara tinha um problema de saúde lá que cortava ele da lista, mas ele quase foi e ele treinou muito astronauta pra ir pra lá. E o que que esse cara tem de importante? Esse foi um dos pioneiros da geologia que conseguiu provar que os grandes impactos acontecem até hoje, né? Porque a Terra tinha muitas crateras, mas todas muito escondidas pela erosão, né? Pelo tempo, pela deriva continental, por tudo, né, cara? A gente só provou que existia mesmo a cratera que detonou os dinossauros, né? Do meteoro que acabou com a vida dos dinossauros 64 milhões de anos atrás, na década de 80, de 1980, cara. Antes disso, era tudo muito sombrio, muito escuro. E o mais foda desse cara ter conseguido provar esse tipo de teoria, né, que essa verdade, foi que ele descobriu um puta cometa na década de 90. Ele e a mulher dele, eles alugavam lá um observatório pequeno lá e tal, e ele descobriu um cometa tirando fotografias, né, revelando as fotografias do céu e tal, não sei o quê. E ele pediu pra um amigo, ligou pro amigo, olha, confirma aí, o meu telescópio não é muito grande, não tem muita resolução, confirma aí com o teu potente se eu tenho um cometa. Aí o cara fala assim, você tem um puta de um cometa, que foi o cometa que bateu em Júpiter em 94, né? Foi isso? O Shoemaker-Levy é 93, 94. Então, o nome, tem um nome dele, Shoemaker-Levy, Levy, o amigo dele lá, astrônomo que também tava com ele. Descoberta dele, olha que impressionante, o cara não só conseguiu criar todo um conhecimento novo sobre o perigo, sobre a ameaça, mostrar como o sistema solar não é esse modelo de elipses perfeitas das órbitas dos planetas, não. O sistema solar é uma bagunça de detritos pra tudo quanto é lado, pequenos e grandes e gigantes, e a gente passa por eles toda hora, cara, toda hora. E ele não só conseguiu provar isso, como ele conseguiu descobrir um cometa gigante e ele conseguiu ver o impacto no tempo de vida dele, um impacto gigantesco. Coisa que acontece, sabe, de mil em mil anos, sabe? E o cara realmente foi um cara abençoado na prática dele, né, cara? De conseguir dar o nome e ainda observar, direto da NASA lá, aquelas bolas de impacto gigante do tamanho da Terra, cara. Cara, esse teu papo tá muito bizarro. Por quê? Vê aí com teu potente, bolas de impacto, que porra é essa? O seu é maior que o meu, acontece. O mais foda do Shoemaker-Levy é que o cometa se fragmentou antes de chegar em Júpiter. Isso. Acertou o planeta em alguns pontos, criou uma mancha, uma explosão maior do que a Terra, e Júpiter cagou solenemente. O cometa falou, não tô nem aí pra você. É por isso que tem umas teorias que dizem que a vida na Terra só existe por causa de Júpiter. Porque ele é o grande faxineiro do sistema solar. É verdade, é porque a gravidade dele é absurda, ele atrai tudo, né, cara? Não é o fato dele ser um escudo, ele atrai, né? Ele atrai, a gravidade é muito... Deixa maior. Que eu seguro essa porra. Arthur Clarke falava que o sistema solar é composto de Júpiter e uns destroços. E é impressionante, cara. Você via na foto lá as bolas de fogo do tamanho da Terra, cara. Do tamanho do planeta Terra, cara. É impressionante. Eles ainda têm tempestades do tamanho da Terra, né? O Shoemaker-Levy foi o primeiro evento que mostrou realmente para as pessoas. Foi transmitido em cadeia nacional, passou em várias TVs, como a nossa escala é minúscula comparado mesmo com o sistema solar. E o que eu tô falando que é realmente impressionante que o cara tenha visto isso no tempo de vida dele, né, cara? Que é uma coisa que a gente, pô, ok, aqui caiu há 1.500 anos atrás um meteoro, há 5 milhões de anos atrás outro, entendeu? E o cara conseguiu ver, né, provar e ver e dar o nome pra parada, né? Isso foi muito impressionante. Mas e aí? Agora tá todo mundo muito preocupado, né? Agora que tá em todos os jornais, na internet, no YouTube, todo mundo viu o risco no céu, a explosão e tal. De repente, eu vi muita gente falando na internet, Marco Gomes, os cientistas da NASA não deveriam prever esse tipo de coisa? É, mas prever eu também prevejo, não. Vai cair. Vai cair. Tava todo mundo prestando atenção lá no 2012 DA-14, que era aquele asteroide que ia passar raspando com a Terra a 27 mil quilômetros daqui. E um pouco antes, horas antes dele, vem isso e ninguém sabia. A primeira coisa que aconteceu no dia era que todo mundo pensou que o Rasputin era parte do 2012 DA-14. Eu pensei isso, eu imaginei que pudesse ser, não, mano. No final do dia, as contas de posicionamento dele já mostram que a órbita dele não era compatível com a 2012 DA-14. Então, realmente foi uma coincidência absurda ter acontecido no mesmo dia, mas ele não era o pedaço do outro. Aí que eu fico pensando, foi coincidência ou é a gente que tá navegando num mar cheio de detritos e isso acontece toda hora? Deve acontecer toda hora, é porque esse foi num lugar habitado e a pedra foi grandinha. A expectativa, em média, é que um asteroide desse tenha uma colisão em média cada 30 anos, de 15 a 20 metros. Então, acontece com uma certa frequência, mas não é todos os dias. Asteroides menores, ou meteoroides de um metro ou menos, é todo dia. Todo dia a gente tem dezenas entrando na atmosfera. Então, se você se afastar da cidade, for pra um lugar com pouco ofuscamento de luz, você vai deitar e você vai ver estranho. Cadente, com certeza, que são esses pequenos objetos. Isso, você pode ver dezenas deles numa noite. Mesmo ouvir barulho, assim, o pessoal chama de bólido, né? Um meteoroide que cai e você ouve uma explosão, isso não é tão raro. Alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, eu ouvi 3 horas da madrugada, eu ouvi um mega estouro, achei que era um bueiro. Até um bueiro ou qualquer porra assim, né? Exato. Achei que era uma caixa de força num poste, qualquer porra assim. E no dia seguinte veio a notícia do Observatório Nacional que tinha sido um objeto que explodiu também na atmosfera, bem alto, mas a gente chegou a ouvir o som. E eu lembro de ter ouvido o som. Não foi essa porrada da Rússia que quebrou vidro e disparou alarme em todos os carros e tal, mas foi um belo esporro. O pessoal tá falando em monitorar o asteroide, não sei o quê, mas é porque o pessoal não viu a conta ainda. Quando eu nem botar no papel, ó, quanto vai custar pra fazer isso? Rapidinho, vamos mudar de ideia, vamos deixar pra fazer outra coisa. Até porque ninguém tem grana. Quando os cientistas pedem grana pra monitorar asteroides, todo mundo fala, não, besteira, não serve pra nada, etc. Hoje a verba da NASA, a NASA já vive na penúria. O pessoal acha que a NASA vai pra Marte, faz e acontece. A verba deles é de 0,5% do orçamento da República. Estados Unidos. É. A verba que eles conseguiram alocar pra monitorar asteroides é de 1/20 desse 0,5%. Nossa, excelente. Cara, objetos desses, tipo, 17 metros, cara, ninguém tá nem vendo. O pessoal vai ficar sabendo que ele vai cair quando ele entrar na atmosfera, cara. Pois é. Ninguém monitora objeto desse tamanho. É irreal a ideia que dá pra monitorar isso. É irreal, é impossível. Monitorar um objeto desse tamanho significa aí bilhões investidos em satélites, radar, estações de observação. O que vai fazer? Ô, Cardoso, você tem um comparativo excelente como você está usando para dizer quão difícil é você encontrar um objeto desse no céu gigantesco que está ao redor da Terra? Olha, é simples assim. O 14AD, eu sempre esqueço o nome dele. DA-14. Com 40 metros, bem maior, bem mais conhecido, só conseguiu ser visível com o telescópio e você sabendo onde ele estava. E ele passou aqui do lado. E ele foi descoberto em 2012, né? Sim. Então tá no nome dele, 2012. É. E ele soma mais de 600 mil que já se tem catalogado. alguns bem menores, tem asteroides de 5 metros que eles já conseguiram catalogar. Por quê? Eles deram sorte, o negócio passou perto, pegaram um pedacinho da órbita e já calculam. E aí já pode calcular, sei lá, daqui a 30 anos já passar mais perto, ou pode bater, etc. Exato. Né? Só que o que que acontece? Você tem que tirar uma foto de um pedaço do céu, dá X dias, você tira outra foto do mesmo pedaço do céu. E aí você compara pra ver o que que mudou. Se for uma estrela, não vai mudar quase nada. Se for um planeta, vai mudar mais um pouco. Se for um asteroide, você vai ver um pontinho que vai se mover bastante. Só que você tem que fazer isso para cada pedacinho do céu e rezar para o asteroide estar numa posição perto bastante para sequer aparecer. Para ele refletir luz no sol. Tanto que eles falam que os asteroides metálicos, eles são mais fáceis de detectar porque eles refletem mais luz do sol do que os plenamente rochosos, né? É, e não reflete muito. Não reflete lá muito porque ele é pequeno. Não, né? E a resolução dos telescópios que nego usa para fazer isso também não é uma... Porque assim, os caras não botam os melhores telescópios para fazer esse tipo de trabalho. Os melhores telescópios estão fazendo outra coisa. Quando aparece no melhor telescópio é porque apareceu na sorte, mas não, os caras não estão gastando os telescópios com uma resolução maior explicitamente para ficar procurando meteoro. Tanto que foi assim que o Gene Shoemaker descobriu o que caiu em Júpiter, num telescópio pequeno, e ele não tinha resolução suficiente nem para saber que era um cometa. Ele viu um risco assim, olha, que coisa interessante, deve ser um cometa. Aí ele ligou pro cara que tinha um telescópio mais potente. Tem muita descoberta de cometa que é feita por astrônomo amador. O sujeito em casa, no fim de semana, de noite, fica tirando foto de pedaço do céu, aí ele programa o computador para ir ficar mexendo um pouquinho, tirando foto, já tem software para ficar fazendo comparação, e aí às vezes ele dá sorte e acha alguma coisa. Aí tem que comparar com 2 milhões de tabelas astronômicas para ver se já não já tá... Já não é um conhecido. O Elijah Wood descobriu, né? O Bart Simpson também. O Bart Simpson pois também. É, eu agora vamos falar de números. O DA-14 passou aqui com 40 metros e eu lembro de alguém ter comparado, falando, se ele tivesse caído na Terra, ele poderia abrir uma cratera do tamanho daquela conhecida cratera do meteoro no deserto do Arizona, lá nos Estados Unidos. E que durante um bom tempo acharam que não era de meteoro, que era muito grande. Exato. E acharam que era vulcânico. Que era vulcânico. E o Gene Shoemaker foi um dos caras que conseguiu derrubar esse mito e comprovar que era um impacto mesmo. Porque as pessoas às vezes não têm essa noção. Um objeto pequenininho é tanta força que a cratera que ele abre é muito maior. Então, um de 40 metros abre uma cratera de 1,5 km. É só uma comparação básica, assim. Parece ridículo. Você imagina com uma bala de revólver, que é uma porcaria pequenininha, o pessoal já viu o estrago que faz e ela não tá nem um décimo da velocidade do meteoro. É, exatamente. Não é uma questão de tamanho só. É porque é muita energia que ele libera, exatamente. A massa e a velocidade dele, né? Quer dizer, é o total da energia cinética do cara. Pra ter uma comparação, o evento de Tunguska, né? O objeto que caiu em Tunguska, ele tinha em torno de 50 metros, se estima. E a explosão resultante foi mais ou menos meia daquela bomba mais poderosa já criada, aquela tsar-bomba da União Soviética. Mas ele criou uma clareira de 2 km² na floresta. 2 km². É. Exato. É. Não, 2 km². 2.000. Não. 2.000 km². Não, e isso porque ele não caiu no chão, né? Ele explodiu na atmosfera, né? Só a onda de choque dele deu um terremoto de escala Richter 5, mesmo ele Caraca. Não tendo atingido o chão. Caraca, mano. Mas então, se o DA-14 caísse, ele não ia acabar com a vida na Terra. Ele ia abrir um buraco, filha da puta, ou ia cair no mar e gerar um tsunami, alguma coisa assim e tal, mas... Ele ia estragar algum país. Ah, ele ia estragar uma área. Uma cidade. É, uma região ali. Uma região. É. Panema e Leblon. Não, mais do que isso. Mais que isso. Sei lá, o estado do Rio de Janeiro, sei lá, uma coisa assim. O estado do Rio de Janeiro, cara? Ele tinha 2 megatons de energia cinética, isso daí dá pra absorver. Cara, 2 megatons no Rio de Janeiro e na Zona Sul, ficava restrito na Zona Sul, não ia sobrar nada pra lá. Mas então, esse não é uma... Ele faria um estrago, certamente seria uma catástrofe, mas a gente... Beleza, continua segunda-feira, tem trabalho. Exato. Todo mundo trabalhando segunda-feira. Mas qual é o tamanho que a gente começa a se preocupar de realmente termos um evento... Naquele filme, teve no final da década de 90, um monte de filme de meteoro, né? Esse filme do Elijah Wood. Qual o tamanho mínimo pra chamar o Bruce Willis? Qual o tamanho mínimo pra chamar o Bruce Willis, exatamente. Qual é o tamanho pra gente se preocupar já? Ó, só pra dar uma comparação. O que causou o final da Era Cretácea lá, o dos dinossauros, ele tinha um tamanho estimado de 2 quilômetros. Então a gente percebe que a distância não é muito grande aí, não. 2 quilômetros só? Só. Só? Caraca, mano, tem uns aí de 11 quilômetros catalogados, cara. Se for asteroide, tem uns de 1000. Como assim, cara? 2 quilômetros o que detonou os dinossauros? Isso, era mais ou menos 2 quilômetros o tamanho estimado dele. E a cratera é de 300 quilômetros. Isso, né? Aquela cratera lá na região do Yucatán, ela é de 300, 400 quilômetros estimada, né? Só para as pessoas saberem, você não pode ver essa cratera a olho nu, porque, né, a Terra já se mexeu toda e ela tá parte embaixo d'água e parte meio que disfarçada ali na península de Yucatán. A gente só descobriu isso fazendo análise de subsolo de companhia petrolífera, né, para escavação. Fazer análise de subsolo a laser, o nego descobriu, mapeou e descobriu que tinham uns círculos, uns anéis. Parece que a borda dela tem alguma coisa de legal, de extração, e quando eles foram ver onde eles estavam furando em círculo. Estavam formando um anel. Exato. E aí descobriram que tinha um puta círculo lá e falou assim, opa, é isso aqui. O legal dessa descoberta toda é que é mais um exemplo de como é divertido a ciência, como se faz a verdadeira ciência, né? Existia essa teoria do meteoro acabar com os dinossauros e tal, mas a ciência você faz cruzando dados, né, cara? Então, você vê, um lado os caras descobriram esses anéis que começaram depois, quando pesquisaram melhor, viram que ali tinha realmente uma cratera de impacto, né? Uma puta de uma cratera. Depois, os caras analisaram a idade daquela cratera, né? E chegaram lá a 60 milhões de anos. E depois, escavando, quando você vai escavando o solo, né? Você vai voltando no tempo também, né? As camadas de solo. E aí você via que você encontrava certa profundidade, fósseis de dinossauros, etc, um monte. E aí depois você tinha basicamente um limite. Você tinha uma fronteira nessa profundidade e acima dela acabava todos os fósseis de dinossauros, né? Só pequenos fósseis, com aqueles monstros todos estavam todos abaixo desse limite, né? E a data disso também é de 60 e tantos milhões de anos atrás. Então você vai cruzando todos esses dados, você vai descobrindo como a ciência é uma coisa espetacular, não é? E sabe uma das provas CSI mais fantásticas disso? É um negócio chamado camada KT. Exatamente. É isso que eu ia falar. Você tem as camadas geológicas que vão se acumulando dos 6 mil anos que a Terra existe. Essas camadas vão se acumulando com o passar do tempo. Só que chega um ponto que tem uma camada fina que ela tem uma concentração de irídio muito maior do que qualquer outra camada. Esse que é o limite, esse que é a fronteira. E irídio é um elemento raro aqui, mas que tem bastante em asteroides. Só que essa camada existe no mundo todo. Essa camada agora é chamada de camada KPG, porque ao invés de Cretáceo-Triássico, agora virou Cretáceo-Paleogênio. É, mas eu não sou revisionista, não gosto dessas coisas modernas. Nos meus dinossauros não usam penas. E eu acredito em brontossauros. Então, o que aconteceu? Você tem mais uma evidência. Você tem uma camada de iridium que foi despejada no mundo pelo impacto da porra do meteoro, maluco. Cara, é então, isso? Não é mais teoria. Aconteceu, cara. Está aí em tantos indícios diferentes que provam. É assim que se prova uma teoria. Cara. Por isso cancelaram bonito, né? Terra Nova. Vocês sabem que não tem evidências tão claras de outros cometas, de outras quedas desse tamanho, porque as outras são muito mais antigas e essa altura já foi embora, o buraco que ela fez ou qualquer coisa assim. Mas essa extinção dos dinossauros não é um espirro perto de outras muito piores que já aconteceram. Não, a gente tem crateras estimadas em até 10 vezes o tamanho daquela lá. O problema dessas mais antigas é que você precisa levar em conta também o movimento das placas tectônicas para poder reconstruir o tamanho da cratera. Então é muito mais complicado ter o tamanho exato delas. Mas não é fácil ter vida não no planeta, viu? A gente, mais de 98% das espécies que já apareceram na Terra estão extintas. O que a gente vê hoje é depois de vários reboots. E isso é muito engraçado porque a gente tem um antropocentrismo tão grande de, às vezes, achar que a Terra foi feita para os humanos, né? Como se tudo tivesse sido programado até chegarmos a nós, né, cara? E se não fosse, por exemplo, um impacto desse, que é uma obra do acaso do universo, que extinguiu os monstros que não deixavam os mamíferos crescerem, né? Porque eram caçados. A gente não estaria aqui, cara. Então nós somos uma obra do acaso do universo, cara. É muito louco isso, cara. E cada tragédia dessa é um lance de dados que dá chance para um outro grupo de organismos passar a dominar o ambiente, né? Os últimos grandes 5 eventos de extinções e até outros eventos menores, todos eles têm. Tinha uma espécie que dominava antes e várias outras espécies que vão dominar depois. Você falou muito bem. Você falou, porque a gente normalmente, quando fala de extinção global, a gente lembra dos dinossauros e tem como base essa grande extinção de animais dominantes para que outros surjam. Isso não aconteceu só uma vez, não. Aconteceram várias vezes. Grandes extinções são contadas cinco, né? E as mesmos dinossauros não é a pior. E mesmo os dinossauros, eles surgiram a partir da extinção do Triássico Jurássico. Então, quer dizer, mesmo eles surgiram depois de uma grande extinção. São extinções que chegam a 90% de todas as espécies vivas do planeta, cara. A grande morte de todas, que foi a extinção há 250 milhões de anos atrás, que parece que, na verdade, foram dois ou três eventos há milhões de anos, assim, separados de extinções, ela acabou entre 90 e 95% de todas as espécies naquele período. Cara. Foi tão grave que afetou até os insetos. Meu Deus. Até barata morreu nessa época. Até foi a barata, única, foi a única que afetou insetos. Caraca, então a gente pode realmente dizer que nessa época não tava fácil pra ninguém. Verdadeiramente, cara. Então, será que nós somos só apenas um meio do caminho para finalmente a raça dominante principal surgir na Terra? Muitos biólogos dizem que a gente está passando por um período de extinção agora, né? Em que sentido? Que o ser humano está causando extinção em todo canto, né? Ah, sim. Mas a maior parte da extinção que a gente está causando é por causa da introdução de espécies em outros lugares onde elas não estavam antes. Vide o exemplo do tanto de bicho que o gato mata, né? Porra, até na internet, esse filho da puta. Calcularam que os gatos, acho que na Inglaterra, matam acho que 20 bilhões de pequenos animais por ano. Nossa, mãe. É muito mais estrago do que a gente faz com plantação e coisa assim, porque ele simplesmente sai pra caçar. Eu tô aquela revista de quadril Maus, tava certa, né? Eu fico pensando o seguinte, a gente olha pro ecossistema e fala assim, olha que perfeito ecossistema e tal, vamos preservar, o homem não pode mexer, não pode caçar, ou tem caça limitada, pra preservar realmente o ecossistema, né? Mas o ser humano não faz parte do ecossistema? As cagadas que o ser humano faz no ecossistema não são parte do ser humano se espalhando pelo mundo? Afinal, o ser humano se espalhou em terrenos que ele não deveria estar, né? Que diferença é uma catástrofe natural causada por uma represa humana ou uma represa de castores que eles represam um rio inteiro e mexem completamente com o ecossistema exato, local. Exato, por que que eles fazem parte do ecossistema e estão certos? Morte aos castores. É, antes de que outro, vão acabar com eles, né? É porque a gente se destaca como se a gente não fosse natureza e fala, né, do que o ser humano faz e o que a natureza faz, mas nenhuma espécie grande que ocupou um nicho com muita força ou que estava muito presente no planeta deixou de fazer um estrago tão grande ou maior do que o nosso. Todas as espécies, elas fazem um estrago onde elas estão. Elas caçam, elas vão matando e modificando, né? Criando a seleção natural em volta delas, né? O ser humano também faz isso, só que de uma forma um pouco mais agressiva, né? Você quer ver uma espécie que lançou gases na atmosfera e que mudou completamente o planeta? Você já ouviu falar das bandas de ferro oxidado? Não, o que, que é isso? Você vai vendo no depósito de sedimentos, há 2 bilhões e meio de anos atrás, começa o depósito absurdo de ferro oxidado, eles. Bandas de ferro oxidado que foram se depositando no início no fundo do mar. Foi um genocídio absurdo. Isso foi quando começou a surgir fotossíntese na Terra. As primeiras bactérias e algas que faziam fotossíntese, elas começaram a jogar oxigênio no meio ambiente e por 1 bilhão de anos esse oxigênio oxidou tudo quanto é minério que estava disponível no mar. Depositou quase todo o ferro no fundo do mar. E ninguém reclamou, não teve passeata de ecochatos, não teve como nenhuma. Salve os anóxicos, né? Os que não sobrevive ao oxigênio, tudo extinto, cara. Só sobrou bactéria que não aguenta oxigênio hoje em dia no fundo do oceano, ou em rochas, ou escondido em algum canto. Acho que no fundo, os protestos ecológicos, eu não tô dizendo que não estão com razão, né? Os protestos ecológicos e tal, e que a gente não tem que procurar um meio de vida sustentável. Eu acho que a gente tem que procurar um meio de vida sustentável, sim. Eu não sei como é que você vai sustentar com essa quantidade de pano quente que tu usa. É o que eu acho. Tem que economizar água. Mas o que eu acho é o seguinte. No fundo, vê se vocês concordam comigo. No fundo, a gente se preocupa e vamos todo mundo que morrer. A gente vai se fuder com isso. O resto do planeta, claro. Foda-se, né, cara? Sabe que tem ecossistemas que só existem por causa do homem, né? Sim, certamente. Tem certas formações de tipo de vegetação e bichos que vivem lá que só existem porque tem gente cultivando aquela terra e abrindo clareira eventualmente. E aí a floresta cresce de novo na clareira, enfim. Então, isso gera um ecossistema ali, pô. Por que que esse é diferente de um ecossistema intocado. Não, essa grande oxidação do planeta que eu falo, quando acabou de oxidar os minérios de ferro e começou a oxidar o metano que estava disponível no ar, tirou um gás que mantinha a Terra aquecida, né, um gás estufa, e gerou uma bola de neve da Terra inteira que durou, acho que 400 milhões de anos. Ah, foi quando ela virou o grande Petit Gâteau que o Azaghal falou. O primeiro grande Petit Gâteau foi causado pelo oxigênio feito da fotossíntese. Olha só. A escala disso foi um estrago de 400 milhões de anos. A gente ainda tá longe disso. Tô mandando louco, pô. Somos amadores. Voltando aos meteoros, aos asteroides, a gente está falando de 2 quilômetros, pelo menos, já é o fim. É isso, pra gente. Se a gente não conseguir... Já, é o suficiente. É o suficiente, né? E uma coisa, a gente não para pra pensar em como isso é real. Pô. A gente e você. É. Muita gente... Eu torço diariamente. O que as pessoas falam assim, é tema de filme catástrofe, é tema de tudo, de discussão. Você consegue imaginar o céu pegando fogo? Eu não consigo, por isso que eu quero ver. Porque isso vai acontecer, isso é real, isso pode acontecer do dia pra noite. A gente tava na internet, no Twitter, madrugada de quinta pra sexta, e de repente o céu tava pegando fogo na Rússia, maluco, sem aviso nenhum. Imagina que estranho. Nossa, de repente a Rússia inteira parou de tuitar. Porra. Eu acho que seria estranho se eles tuitassem, né, cara? Mas quer ouvir o mais assustador disso tudo? Diga. Se esse meteoro vagabundo da Rússia tivesse sido detectado com um ano de antecedência pra cair em Nova York, a única coisa que a gente podia fazer era evacuar a cidade. Mas é verdade, a gente não tem nenhuma tecnologia pra desviar ou explodir o bicho. Zero. Salve o Bruce Willis. Salve o Bruce Willis. Temo que existisse uma vontade política e financeira, econômica, global. Existiria alguma coisa pra fazer? Tentar explodir ele antes de inventar a atmosfera, mas... Qual que é o esforço envolvido pra você conseguir mirar uma coisa dessa no espaço e desviar ou evaporar ela? Exato. Não, peraí. A gente já mandou sondas se engatarem em cometas, analisarem e voltarem, não é? Já pousamos em asteroides. Já pousamos. Já. Chegar lá é fácil. O problema é explodir. Por quê? Você bota uma ogiva nuclear e aperta o botão, não pode? Isso, vamos foder toda a galáxia. Você não sabe o que vai acontecer se você botar a bomba atômica. Ele pode dividir ao meio, pode não acontecer absolutamente porra nenhuma. Então, você pode desviar ele por outro lado. Que dá pra você tentar fazer é tentar defletir ele com uma explosão nuclear. Então, mudar a trajetória. É, destruir ele é foda. Mas se você pega um asteroide grande, digamos assim, 600, 700 metros, até um de um quilômetro, mesmo que você consiga explodir, não vai adiantar. Por quê? Porque ele vai continuar com a mesma energia, os fragmentos vão cair na Terra, Terra do mesmo jeito, e você vai ter todo aquele calor e aquela energia se espalhando na atmosfera do mesmo jeito. Você só pegou a meia e girou, né? É. Ah, então peraí. Mas não é melhor cair pra fragmentos menores do que um bólido gigante? Peraí, não. Quando o Bruce Willis detonou o cometa lá, ele abriu e ele passou pelas... Né? Fez um... Ele passou... Desviou, né? Fez um triângulo. Foi um pra cada lado. Exato. Não vai acertar. Tá bom. Baseado em Armagedon. Tem que ver se tem um fator Bruce Willis na história. Ah, eu fiz uma simulação aqui, se esse de 2 megatons caísse no centro do Rio, ia pegar de Ilha do Governador até Ipanema. Você fez uma simulação? Sim. Com lápis e compasso? Não, uma coisa chamada computadora, muito mais que você. Ô Cardoso, qual que era a massa do DA-14 que você falou no início? 130 mil ou 100 mil toneladas. Então eu fiz a conta aqui, a energia cinética que ele tem é de 20 megatons de TNT. Então quer dizer, pra poder fazer qualquer desvio aí, já vê qual o tamanho da bomba nuclear que a gente teria pra poder desviar esse bichinho. 20 megatons ainda é dentro do arsenal regular. A bomba americana é uma bomba de 15, você precisa de duas, mas ainda é uma bomba existente. Cara, não seria impressionante a gente lutar com o desarmamento nuclear e essas bombas atômicas todas salvarem a Terra um dia? Você é tão Superman 4? Os americanos não iam ficar insuportáveis, muito mais insuportáveis do que são. Olha, se bem que no filme eles usaram mísseis americanos e russos. E russos, né? Tá certo. Se atualizassem, ia junto rebocado um coreano. A gente sabe que quando existe um impacto, a gente tem uma puta liberação de energia, né? Essa liberação de energia cria cratera, cria abalos sísmicos e pode incendiar parte da atmosfera, etc. Mas o que mais acontece, não é só isso, né? Porque a gente sabe que o que matou o dinossauro não foi uma porrada, né? Foi o Day After, né, cara? O que que acontece no Day After de um puto impacto desse? Se o impacto é médio, como foi o dos dinossauros... Médio. Você pode... Médio. Você pode ter aí terremoto, você pode levantar uma nuvem de poeira. Isso acho que foi um dos maiores problemas na época dos dinossauros. Você levanta uma nuvem de poeira e material vaporizado tão grande e tão no alto que ela cobre boa parte do planeta e esfria e bloqueia o sol. Mas então... Eu já ouvi falar que não só a poeira do impacto que sobe, que pode bloquear a atmosfera toda, mas como o abalo sísmico pode ser tão grande que ele pode ativar todos os vulcões todos da Terra vulcões ao mesmo terra, tempo. É. Isso. Sim, você vai ter vulcão sendo ativo no planeta inteiro, você pode ter o efeito reverso da poeira. Ao invés de subir esse pó todo e tampar o sol, você pode ter a liberação de metano que está acumulado no fundo do mar e isso primeiro matar um monte de coisa que está na água por asfixia e depois quando sobe para a atmosfera esse metano todo, ele aumenta a temperatura terrestre. Durante essa grande extinção, a temperatura da Terra chegou a ficar 10 graus mais alta. Caraca. Virou Bangu. Virou Bangu. Exatamente. E Bangu tá até hoje, na verdade, né, cara? É um povo duro, endurecido. São os únicos que vão sobreviver. Exatamente. O legal é que... O legal, né? Mas o depois do impacto... É legal. Porra, é maneiro. Dá uma porrada, cospe vulcão pra tudo que é lado. É maneiro pra caralho. Você vai ter a emissão de toda a poeira pra atmosfera e na reentrada dela, elas vão sofrer todos como se fosse a reentrada de milhões de microcometas e microasteroides na atmosfera. Isso causaria também um incêndio global em praticamente todas as florestas, porque você teria microimpactos por toda a Terra por algum tempo, incendiando todas as florestas da Terra praticamente ao mesmo tempo, aumentando a emissão de gás carbônico e aumentando ainda o efeito do inverno nuclear que seguiria o impacto. Quer dizer que você tá me dizendo que é como se fosse, quem não conseguiu visualizar, é como se você socasse a barriga de um bêbado bebendo um drink com fogo. Peraí, não é só o Cardoso que tem as boas comparações. O cara ia levar o soco, ia se peidar, o gás, ia vomitar e o fogo ia cair e se lamber todo, é isso? É, na hora que acerta, relaxa tudo. Tanto que essa grande extinção, ela é caracterizada em muito lugar porque é uma camada de deposição que não tem carvão, que naquele período não tinha árvore sendo fossilizada, sumiu tudo. Mas é daí que vem o irídio que entrou na camada lá, é dos vulcões. Cons também e tal, é só do asteroide? Só do asteroide. O irídio, ele não é muito presente na Terra. Então, na pancada, ele ia emitir toda essa poeira pra atmosfera que ia reentrar. Como ela foi pra atmosfera, ela se espalhou por toda a atmosfera. Ah, na volta, sim. Ela solidifica em todos os pontos do globo. O que o vulcão deixa de evidência é depósito de basalto, que é o magma todo saindo e solidificando depois. Que também tem dessa época e também tem dos dinossauros ainda. Mas basalto? Então... Basalto. Ah, pensei que era coisa da Volkswagen. Que pariu, não, cara. Com os céus cobertos por cinzas, etc., você não está falando de resfriamento, você está falando de aquecimento da superfície? Você pode ter um resfriamento imediato nos próximos anos, mas depois, com esse acúmulo todo de gás carbônico, de enxofre que os vulcões estão emitindo e dos gases que podiam estar presos no fundo do mar e subiram com o cometa, você vai ter um aquecimento. É porque uma das teorias que eu vi é que, na verdade, as plantas começaram a morrer antes dos dinossauros e os dinossauros que comiam as plantas começaram a morrer porque não tinham comida. É o inverno nuclear que segue logo o impacto. Ah, logo tá. Depois do impacto, fica sem sol, a temperatura baixa, as plantas morrem. As plantas morrem e pegam fogo, né? Isso. Serviço completo. Os dinossauros que comem planta não têm alimento, morrem. Os dinossauros que comem dinossauros também não têm alimento, morrem. E aí, puta, vai cair num dominó bonito. E às vezes você nem precisa totalmente bloquear o sol. Se você abaixar a luminosidade abaixo de um limiar, em que a energia que as plantas acumulam por fotossíntese não é suficiente pra alimentar todos os animais, aí você já começa a cagar. Quer dizer, você já começa a não ter comida suficiente para toda aquela diversidade de animais. E esse monte de detritos caindo no oceano também ferra com todo o equilíbrio químico do oceano, também matando um monte de bichinhos bonitinhos. Sempre que tem extinção em terra, também tem extinção marinha. Vai todo mundo junto nessa. E isso durou mais ou menos quanto tempo, vocês falaram? A grande extinção foi acho que 5 ou 10 milhões de anos de várias extinções seguidas, assim, picos de espécies que somem, mas foi extenso, assim, não foi um evento que em um ano tudo some. Caraca, então vou te dizer que nossos ancestrais são fodas pra caralho, né? Porque eles, tudo bem que eles eram pequenininhos e tal, mas eles aguentaram essa porra, cara. É, eles aguentaram essa, aguentaram uma outra extinção em 200 milhões de anos, que foi a que liberou a Terra pros dinossauros, e aguentou outra há 65 milhões de anos, que foi o que liberou a Terra dos dinossauros. É, e antes disso teve a de 440, que também foi bastante forte e acabou com 80% da vida na Terra. Foram 5 ou 6 seguidas, assim, 400 milhões de anos. Então, peraí, vamos fazer um cálculo. De quanto em quanto tempo, em média, tá rolando essas mega extinções? Porque a gente já sabe que a inversão dos polos magnéticos já tá atrasada. Ah, mas isso não dá nada, não. Não dá nada. Essa é o Bruce Willis de Arrumante do Café. O DA-14 passou bem perto, passou 27 mil quilômetros, isso é abaixo da órbita dos satélites GPS, né? Só para as pessoas terem noção, a Lua tá a 340 mil? 350 mil. 350 mil, mais ou menos, né? Faz aí com as suas mãos, basicamente, um metro de distância. Você pensa, numa mão tá a Terra, na outra mão tá a Lua a 350 mil quilômetros. 27? Olha quão próximo é. Em escala astronômica, é tirando tinta da trave, mano. Se Terra-Lua é um metro, 27 mil é 7 centímetros. Olha que beleza. É bom ter cientista, né? Vou fazer cálculo rápido. E os satélites estariam ali nos 10 centímetros, mais ou menos. Nos 10 centímetros, por aí. Então, ok, foi raspando, beleza. A gente já teve outros eventos mais raspando do que esse, ou esse foi o que mais tirou tinta? Eu tenho a impressão que esse aí é um recorde. Esse é o mais próximo. Quer dizer, o mais próximo é o que bateu, né? Ah, tudo bem. Que não bateu, exatamente. Não bateu. Assim, detectado com antecedência, etc., acho que esse é o recorde. A gente tá detectando isso há tão pouco tempo que a gente não tem a menor ideia do nível de que a gente já escapou. Porque eu sei que tem alguns que a NASA vai e fala pra imprensa e tal, e já passou. Ela descobriu, mas quando já passou, cara. Quando já passou! É aquele que eles chamam de Earth Grazers, né? É um objeto que ele entra dentro da atmosfera, deixa uma trilha, e mas ele é rápido o suficiente pra conseguir sair, vaza e vai embora. Dá uma quicada que nem uma pedra no lago? É, sei lá, ele quica na atmosfera, ele passa dentro da atmosfera, deixa um rastro e vai embora. Só pra zoar. Só pra ler. Só pra falar, aí acorda, e vai embora. É aquele cara que passa de noite com som alto. Tá ótimo as comparações aqui. Tu acorda, se assusta e nem viu, maluco. Tu nunca já foi. Excelente. Não, isso aí não é o cara que passa com o som ligado. Isso aí é o tiroteio que tá rolando do outro lado da rua e você só ouve a bala zoom passando do seu lado. Então, é porque a gente normalmente se refere a meteoros e tal, entrando na atmosfera, como eles caindo, né? Olha, eles estão caindo na Terra. Mas, na verdade, se você parar pra olhar de fora, nada está caindo, né? É uma colisão aqui, nem dois carros entrando, passando no cruzamento e batendo. O asteroide, ele tá seguindo o rumo dele, a Terra tá seguindo o rumo dela e, de repente, puf! Alguém não pisou no freio. A gente que tem a impressão que está caindo, né, na verdade. Mas, na verdade, é uma colisão de carros, né, cara? Eu achei um aqui que era mais próximo. Não era pequeno, mas 10 metros. Mas passou a 6.500. O quê? 6.500 quilômetros em 2004. 6.500? 2004. Puta, aí realmente... Quando os satélites ficam em que distância? 36 mil, na verdade. E não acertou nenhum satélite, esse filho da puta? Essa é a vantagem, o espaço é muito grande. Inclusive, tem uma correção que eu gostaria de fazer. Depois que analisaram a órbita do asteroide russo, na verdade, isso é bom até pro pessoal do seguro, a culpa foi nossa. Foi a Terra que atropelou um asteroide inocente. É isso que eu tô querendo dizer. Porque normalmente quem se fode nessas histórias sempre é o asteroide. Nem sempre, né? Nem sempre. O seguro russo já notificou que não vai pagar nada, que a culpa não é do asteroide. O seguro cobre isso? Entra como fenômeno da natureza? Não cobre nem fudendo. Não cobre? Você acha que não? Depende da pólice, mas provavelmente deve ter metas pequenas lá, não cobrimos chuva de meteoro e coisa do tipo. Nem fudendo. Cara, eu posso apostar nem fudendo essa porra cobre, cara. Porque já teve casos lá nos Estados Unidos de cair em carro, sabe? Pedrinha de nada, tamanho de uma bola de tênis, sei lá. Mas fudeu, destruiu o carro, né? Pô, vai no motor do carro, acabou o carro. É muito comum essas quedas de pedrinhas, assim, coisas pequenas. Eu vi um time de pesquisadores que eles pegaram uma planície na Antártida, que é bem fácil de você reconhecer o meteoro caído porque é uma bola preta no meio do gelo. É, ok. E eles pegam a planície onde cai muito pouca neve, então não fica bem evidente o meteorito que cai, e eles recolhem mais de 300 por ano lá, tranquilo. Caraca. O nosso planeta é selvagem, mas a gente tá adormecido, cara. Tem fulcão, raio caindo toda hora na cabeça, vento, chuva, pedra caindo do céu, e a gente tá achando tudo normal. A gente tá brincando de casinha. A gente fica impressionado, nós estamos anestesiados. A gente vê um negocinho cair, nossa, que é isso? O planeta tá pegando fogo há muito tempo. E nego tá de bobeira, cara. Exato. Tá todo mundo engordando, segurando iPad. Agora, história azarada mesmo, que 1900 alguns caralhões de anos atrás, um asteroide grande bateu em Marte. E quando tem essas colisões, às vezes eles jogam fragmentos que vão para o espaço. Isso. Um fragmento desses começou a rodar pelo sistema solar por mais outros caralhões de anos, até que ele entrou em órbita de colisão com a Terra. Sim. Era uma pedra de uns 10 quilos e ela foi cair no Egito, em 1911. É o chamado meteorito de Nakla. O problema, ele caiu em cima de um cachorro. Canal! Ah, tadinho, cachorro, sacanagem. Sério? Ele foi testemunhado por um fazendeiro que ele disse que o meteoro desintegrou o cachorro. Meu Deus, cara, isso é típico. Cachorro. Cachorro mais assarado da história. Isso é típico de Guia do Mochileiro das Galáxias, né, cara? Alguma descrição. Né, cara? Você vê caralhadas de anos e tal, e vai nascer o cachorro onde essa merda vai bater. Aí vai nascer o cachorro, caraca, cara. Ele vai estar no lugar certo na hora certa. E o Sarney aí, né? Eu acho que esse é um dos poucos casos que é possível uma pessoa morrer de rir, cara. Você imaginar o meteoro vindo do cachorro. Só pra dar um exemplo, como a gente não sabe nada, em 89, um de 300 metros passou num lugar que a Terra tava 2 horas antes e a gente não sabia de nada. Opa! Opa! Isso aí é outra coisa que você falou. Uma coisa é passar raspando, outra coisa é passar na trajetória horas antes, meu irmão. A gente não sabe, a gente foi perceber alguns anos depois. Peraí. Quantos metros? 300. 300 é uma porrada. Esse tava pra brincar. Ainda bem que o Rubinho não pilota a Terra. Cara, mas olha só, também existe uma coisa, né? A Terra tá girando na direção X. Se o meteoro vem na direção X também, imagina o asteroide e a Terra indo na mesma direção, só que se aproximando. E aí ele vai, é captado pela gravidade e queima na atmosfera e bate. Beleza. Agora imagina um que está vindo na direção oposta. Esse vai ser muito mais, mesmo que seja do mesmo tamanho, vai ser muito mais sinistro do que estava na mesma direção à Terra, certo? Esses entram a 40 km por segundo, são mais raros. Então, porque ele tá vindo a velocidade contrária, certo? É porque são raros porque quase tudo no sistema solar gira para a mesma direção, né? Exatamente. Porque o DA-14 já teve a sua órbita alterada agora, depois que ele passou pela Terra. Isso, já. Eles vão ter que recalcular a órbita dele. Não, já foi recalculado. Já recalcularam. Ele nunca mais vai chegar perto da Terra próxima. A próxima passagem dele, ele vai estar mais de 1 milhão de quilômetros da Terra. Então, ficou esperto agora. Ele viu o que aconteceu com o outro que chegou na frente. Pegamos aquele filho da puta de exemplo. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.